bastante. Você não imagina a aflição que eu fico quando estou contigo ou não estou. Eu tenho dois amigos e chego pra eles e digo das nossas jogadas um pouco. Por vezes curtem dizendo você é muito louco. Outras vezes nada, nada dizem. Mas pinta o mal está na nossa cara e tá nos olhos que eles pensam. Esse moço é um neurótico. Eu não sei o que você acha. Se sou gostoso ou bonito, eu só sei que ando um pouco oprimido, um pouco nervoso. Por exemplo, quando vou te ver, não sei se boto tênis bamba ou se amarro nos retalhos. Eu só sei que gosto do seu corpo pra caramba. Pô, amar é importante. Cê não imagina a aflição que eu fico quando estou contigo ou não estou. Pô, Terezinha, amar é importante. Cê não imagina a aflição que eu fico quando não sei onde você está, com quem você está. Oh, amar é importante. É importante. Você não imagina a aflição que eu fico quando estou contigo ou não estou. Eu tenho dois amigos. É. Eu chego pra eles e digo das nossas jogadas um pouco. Ou não estou. Ah, meu bem. Terezinha, amar é tão bom.